comigo. Sexta-feira, acorda cedo e direto pro trampo. Fica de manhã e o dia inteiro viajando no que vai arrumar. Na noite na balada, qual será o evento que vai pegar? Ou o que vai roubar? Avisa dos moleque. Quer fazer um pinhão? Então segue a Hornet, faz o retorno na 13. Desce a independência, só moleque zica no pinhão de resistência. Acende um cigarro, dá um pega e larga. Pra não perder o costume, vamos subir a barca. Se tiver gasolina, a gente vai até em Marte. Toma sebe, toma fora no pinhão. Faz parte, vai ter fundo de quintal. No RP Hall mais tarde, lá no Vila Dionísio. Boy, vai curtir restart. Dentro do evento, a maldade chega. Ela tá na vodka, ele tá na breja. Ele tá de pista, ela tá de mesa. Ele tá na dúvida, ela tá na certeza. Ele já tá escolhido e nem tá ligado. Mulher quando quer, ninguém segura esse diabo. Ela vai jogar um charme, ela vai descer pra pista. A noite vai terminar na suíte do Califa. Chegou o fim de semana, todos querem diversão. Aquela some que nem mágica. Ó que da hora, ó. Deu uma melhorada, agora é só pagar o motel e deixar a morena em casa. Eu vou pra outra, já tô na rua, pra curtir o sol e esperar a luz da lua. Chega aqui pra te Bahia, várias ligas são perdidas. Deixa eu retornar, que esse aqui é parceria. E tô, cê me ligou? Ô, oh, demorou, hein? Na onde que cê tava, Jesus? Ressuscitou? Tô te ligando desde ontem, ó. Então se liga. Foi mal, irmão, é que eu deixei o bagulho no vibra. Eu tava te ligando ontem à noite, mas já era. Hoje é sabadão e o tempo tá bom. Na nossa espera tem umas gatas na chácara do neguinho. É, ontem eu tava lá e hoje vai continuar, mas só pra nós. Vamos colar ali na Javari, pegar umas beijas e rebater. Porque eu tô sem dormir, tem umas mina lá e tá tudo dominado. Sem muita frescura de colar no mesmo quarto. Cola lá em casa que vamos sair de lá. Passar ali, pegar o DJ pra festa continuar. O Lê, cê tá ligado, tempo ruim não tem com ele. É muito black, é muito rap, com ele nós se entende. Opa aí, mano, Lê, pode pá. Só faz um 10 e já pode encostar. Firmeza, quadrilha reunida na missão. Sabadão, curtição, esmire lá no peão. Outro tão, viajou, mó demora, hein. Por que a pressa? Tá pensando em sair fora? Hoje ninguém sai, os portões já tão fechados. Dá licença, Rafa, porque hoje eu tô virado. É só uma horinha, me chama antes do almoço. Recomposto, muito mais disposto. Tô igual meu celular, zerado a bateria. Mas é só dois pontinhos pra mim ter um novo dia. Direto pro campo, pro jogo atrasado. Estilo Adriano e Wagner Love. Da festa pro treino, do treino pro choque. No campo do Pascoalinha, chapisqueta, o bang explode. Futebol na areia, sem exame antidop. Clássico que pega, esse Mione Beira-Mar. Lan House FDP, até morrer sou TPA. É só o jogo terminar, pra resenha começar. E quem perdeu vai ter que aguentar a zoeira. Se fosse só um dia, irmão, tava firmeza. Mas aqui na quebrada dura a semana inteira. Toma uma ceva depois do futebol. Combinação perfeita tipo a terra e o sol. Aí é só resenha, assunto o dia inteiro. O dia perfeito é do lado dos parceiros. Domingão à tarde não pode voltar ao pião. Pegar as naves, roleta de motorzão. Primeiro a gente faz os rasantes na quebrada. Depois é só brincar na rua mais movimentada. Quem tiver mais gata é aqui que eu vou ficar. Ouvir o som, ver as meninas desfilar. Dá uma descansada porque o sol já tá sumindo. 8 horas da noite ainda tenho compromisso. Fechar com chave de ouro o nosso domingo. Vai ter show do Audio Contexto na favela, vem comigo.